Ficheiro 19, página 175, capítulo 10. Quinta-feira, 9 de janeiro a sexta-feira, 31 de janeiro. Segundo o Eda Stadskuriren, o primeiro mês que Mikael Blomkvist passou em Hedeby foi o mais frio de que havia registro, ou a informação foi-lhe dada por Wenger, pelo menos desde o inverno de 1942. Ao cabo de apenas uma semana, tinha aprendido tudo a respeito de ceroulas, meias de lã e duplas camisolas interiores. Atravessou um período particularmente difícil a meio do mês, quando a temperatura chegou a uns incríveis 37 graus negativos. Nunca experimentara nada como aquilo, nem sequer durante o ano de serviço militar em Kiruna, na Lapónia. Certa manhã, as canalizações congelaram. Nilsson deu-lhe dois grandes bidões de plástico com água para cozinhar e para as lavagens, mas o frio era paralisante. Formavam-se cristais de gelo do lado de dentro das janelas e, por mais lenha que enfiasse na salamandra, continuava cheio de frio. Passava todos os dias várias horas a rachar lenha na arrecadação contígua à casa. Por vezes sentia-se à beira das lágrimas e brincava com a ideia de apanhar o primeiro comboio para sul. Em vez disso, vestia mais um camisolão, embrulhava-se numa manta e sentava-se à mesa da cozinha a beber café e a ler velhos relatórios policiais. Então o tempo mudou e a temperatura subiu gradualmente até uns a menos 10 graus negativos. Mikael começava a conhecer pessoas em Hedeby. Martin Wenger cumpriu a sua promessa e convidou-o para um jantar de bife de alce. A amiga fez-lhes companhia. Eva era uma mulher simpática, sociável e interessante. Mikhail achou-a extraordinariamente atraente. Era dentista e vivia em Eddastadt, mas passava os fins de semana em casa de Martin. Mikhail foi gradualmente descobrindo que os dois se conheciam havia muitos anos, mas só tinham começado a andar juntos depois de terem chegado à meia-idade. Evidentemente, não viam qualquer razão para se casarem. Ela é a minha dentista, disse Martin com uma gargalhada. E envolver-me com esta família de loucos não faz nada ao meu género, disse ela, dando-lhe uma afetuosa palmadinha no joelho. A vila de Martin Wenger estava decorada a preto, branco e cromado. Havia excelentes peças de design que teriam deliciado um conhecedor como Christer Malm. A cozinha estava equipada de modo a satisfazer as exigências de qualquer chefe. Na sala de estar havia uma aparelhagem estéreo topo de gama, com uma fabulosa coleção de discos de jazz de Tommy Dorsey a John Coltrane. Martin Wenger tinha dinheiro e a sua casa era simultaneamente luxuosa e funcional. E era também impessoal. Os quadros que enfeitavam as paredes eram reproduções ou posters do género que se podia encontrar na IKEA. As estantes, pelo menos as da parte da casa que Mikael viu, continham uma enciclopédia sueca e alguns livros do género mesa de sala, desses que as pessoas oferecem umas às outras no Natal, à falta de melhor ideia. No conjunto, conseguia distinguir apenas dois aspectos pessoais da vida de Martin Wenger: música e cozinha. Do primeiro, falava a sua coleção de mais de 3 mil LP. O segundo, deduzia-se do facto de a barriga lhe transbordar por cima do cinto. O sujeito em si era uma mistura de simplicidade, astúcia e amabilidade. Não eram necessários grandes dotes analíticos para concluir que o CEO do grupo Wenger era um homem com problemas. Enquanto ouviam Night in Tunisia, a conversa voltou-se para a situação das empresas e Martin não fez segredo de que o grupo lutava pela sobrevivência. Com certeza não ignorava que o seu convidado era um jornalista económico que mal conhecia e, no entanto, discutia os problemas internos do grupo com uma franqueza que raiava a imprudência. Talvez assumisse que Mikael era como um membro da família, uma vez que trabalhava para o tio-avô. E, tal como o seu antecessor no cargo, Martin era de opinião que os membros da família eram os únicos culpados da situação em que as empresas se encontravam. Por outro lado, parecia quase divertido pela incorrigível loucura da família. Eva assentia com a cabeça, mas não emitiu qualquer opinião. Não era, evidentemente, a primeira vez que falavam a respeito do assunto. Martin aceitou a história a respeito de Michael ter sido contratado para escrever a crónica familiar e perguntou-lhe como ia o trabalho avançando. Michael respondeu com um sorriso que a sua maior dificuldade estava a ser recordar-se dos nomes de todos os parentes. Perguntou se podia voltar para uma entrevista a seu tempo. Por duas vezes, considerou a hipótese de orientar a conversa para a obsessão do velho com o desaparecimento de Harriet. Era natural que Henrik tivesse atazanado o irmão dela com as suas teorias, e Martin devia compreender que se ele ia escrever a respeito dos Wanger, não poderia ignorar o facto de um dos membros da família ter desaparecido em circunstâncias tão dramáticas. Mas Martin não deu sinais de querer abordar o assunto. A noite acabou depois de várias rodadas de vodka às 2 da manhã. Michael estava razoavelmente embriagado quando percorreu os cerca de 300 metros até à casa de hóspedes. Foram um serão bem agradável. Certa tarde, durante a sua segunda semana em Hedeby, Mikhail Blomkvist ouviu bater à porta. Pousou o arquivador com relatórios da polícia que acabava de abrir, o sexto da série, e fechou a porta do escritório antes de abrir a da rua a uma mulher loira, bem protegida do frio. Viva! Lembrei-me de passar e dizer olá. Sou a Cecília Wanger. Trocaram um aperto de mão e ele foi ao armário buscar as chávenas de café. Cecília, filha de Harald Wanger, parecia ser uma mulher aberta e simpática. Mikhail recordou-se de ouvir Henrik falar dela com apreço. Dissera também que Cecília e o pai, vizinhos de porta com porta, não se falavam. Tagarelaram um pouco antes de ela abordar o motivo da sua visita. Segundo julgo saber, está a escrever um livro a respeito da família, disse. Não sei se gosto da ideia. Queria ver que género de pessoa é. Bem, foi o Henrik Wanger que me contratou. É a história dele, por assim dizer. E o bom do Henrik não é exatamente neutral no que respeita à família. Mikhail estudou-a sem perceber muito bem aonde queria ela chegar. Opõe-se a que se escreva um livro a respeito da família Wanger? Não foi o que eu disse. E a verdade é que pouco importa aquilo que eu penso ou deixo de pensar. Mas por esta altura já deve ter-se apercebido de que nem sempre foi tudo um mar de rosas. Michael não fazia ideia do que Henrik Wanger dissera ou do que Cecília sabia a respeito da sua missão. Ergueu as mãos. Fui contratado pelo seu tio para escrever uma crónica familiar. É verdade que ele tem pontos de vista muito pitorescos sobre alguns membros da família, mas eu cingir-me-ei estritamente ao que puder ser documentado. Cecília Wanger sorriu, mas sem calor. O que quero saber é: vou ter de exilar-me ou emigrar quando o livro sair? Não me parece, respondeu Mikhail. As pessoas vão saber distinguir o trigo do joio. Como o meu pai, por exemplo. O seu pai, o famoso nazi? Cecília rolou os olhos nas órbitas. O meu pai é doido. Só o vejo meia dúzia de vezes por ano. Por que é que não quero vê-lo? Espera aí um instante, antes de começar a fazer montes de perguntas. Está a tencionar citar alguma coisa que eu diga? Ou posso ter uma conversa normal consigo? O meu trabalho é escrever um livro que comece com a chegada de Alexandre Wangerzada à Suécia, com Bernadotte, e venha até aos nossos dias. Abordará a construção de um império financeiro e industrial ao longo de muitas décadas, mas também discutirá as razões pelas quais esse império se encontra atualmente em dificuldades e referirá as animosidades que existem no seio da família. Numa investigação deste âmbito, é impossível evitar que alguma roupa suja apareça à superfície. Mas isso não significa que me proponha apresentar um retrato malicioso, seja de quem for. Por exemplo, conheci o Martin Wanger. Pareceu-me uma pessoa extremamente simpática e é assim que vou descrevê-lo. Cecília Wanger não respondeu. O que sei a seu respeito é que é professora. É ainda pior do que isso, sou a diretora da Escola Preparatória de Eadastade. Peço desculpa. Sei que o seu tio a aprecia, que é casada, mas está separada, e é tudo, por enquanto. Pode, portanto, falar à vontade comigo, sem receio de ser citada. Hei de, com certeza, ir bater-lhe à porta um destes dias. Nessa altura será uma entrevista oficial e poderá decidir se quer ou não responder às minhas perguntas. Quer isso dizer que posso falar consigo nessa altura ou agora off the record, como se costuma dizer? Com certeza. E isto é off the record? Claro, é uma visita social, não é? Ok. Nesse caso, posso perguntar-lhe uma coisa? Faça favor. Quanto deste livro vai ser a respeito da Harriet? Mikhail mordeu o lábio e então respondeu o mais descontraídamente que pôde. Para ser franco, não faço ideia. Talvez ocupe um capítulo. Foi um acontecimento dramático que lançou uma sombra sobre o seu tio, no mínimo. Mas não está aqui para investigar o desaparecimento dela? O que a leva a pensar que sim? Bem, o facto de o Nilsson ter carregado 4 grandes caixas de cartão para esta casa. Podiam ser as investigações particulares do Henrik ao longo dos anos. Fui ver no antigo quarto da Harriet, onde o Henrik as guardava, e não estavam lá. Cecília Vanger não era parva. Vai ter de discutir esse assunto com o Henrik, não comigo, disse Mikhail. Mas não a surpreenderá saber que ele falou muito a respeito do desaparecimento da rapariga. E eu achei que seria interessante dar uma vista de olhos ao que foi coligido. Cecília dirigiu-lhe outro dos seus sorrisos sem alegria. Por vezes, pergunto a mim mesma qual dos dois é mais maluco, o meu pai ou o meu tio. Devo tê-lo ouvido falar do desaparecimento da Harriet pelo menos umas 1000 vezes. O que é que acha que lhe aconteceu? Isso é uma pergunta de entrevista? Não, respondeu ele rindo. É apenas curiosidade. O que gostava de saber é se você não será também chanfrado. Se engoliu a convicção do Henrique ou se é você que está a acicatá-lo. Acha que o Henrique é chanfrado? Não me interprete mal. O Henrique é uma das pessoas mais decentes e atenciosas que conheço. Gosto muito dele. Mas, em relação a este tópico particular, é obsessivo. A verdade é que Harriet desapareceu. Estou tão farta de toda esta história. Há décadas que envenena as nossas vidas e nunca mais acaba. Pôs-se abruptamente de pé e vestiu o casaco de peles. Tenho de ir. Parece ser uma pessoa agradável. O Martin também acha que sim, mas a opinião dele nem sempre é de fiar. Será bem-vindo para tomar um café em minha casa sempre que desejar. Raramente saio à noite. Obrigado, disse Mikhail. Não chegou a responder à pergunta, que não era uma pergunta de entrevista. Ela deteve-se junto à porta e respondeu sem olhar para ele. Não faço ideia. Penso que foi um acidente com uma explicação tão simples que vão ficar todos espantados se algum dia a descobrirem. Voltou-se para lhe sorrir, pela primeira vez com verdadeiro calor, e saiu. Se o primeiro encontro com Cecília Vanger for agradável, o mesmo não se poderia dizer do primeiro encontro com Isabela. A mãe de Harriet era exatamente como Vanger a tinha descrito, uma mulher elegante que fazia lembrar vagamente Lauren Bacall, magra, vestindo um casaco de astracã preto com gorro a condizer, apoiava-se a uma bengala preta quando Mikhail a encontrou certa manhã a caminho do café Suzanne. Parecia uma vampira em fim de carreira, ainda surpreendentemente bonita, mas venenosa como uma cobra. Isabela Vanger estava aparentemente de regresso a casa depois de um passeio matinal. Chamou-o do outro lado da rua. Você, jovem, chega aqui. O tom imperioso era inconfundível. Mikhail olhou em redor e concluiu que só podia ser ele o convocado. Obedeceu. Sou Isabela Vanger, disse a mulher. Como está? Mikhail Blomqvist, disse ele e estendeu a mão. que ela ignorou. É a pessoa que tem andado a meter o nariz nos assuntos da nossa família? Bom, se está a perguntar se sou a pessoa que o Henrique Wenger contratou para o ajudar a escrever um livro sobre a família Wenger, sim, sou eu. Não é nada da sua conta. O que é que não é da minha conta? O facto de o Henrique Wenger me ter proposto um contrato? Ou o facto de eu o ter aceitado? Sabe muito bem o que quero dizer. Não gosto que andem a meter o nariz na minha vida. Não meterei o nariz na sua vida. O resto vai ter de discuti-lo com o Henrique Wenger. Isabela ergueu a bengala e encostou o castão ao peito de Mikhail. Não usou de muita força, mas ele recuou um passo, apanhado de surpresa. Mantenha-se bem longe de mim, disse ela. E, rodando sobre os calcanhares, afastou-se com passo inseguro em direção à casa. Mikhail ficou onde estava, com o ar de quem acaba de conhecer pessoalmente uma personagem dos desenhos animados. Quando ergueu os olhos, viu Henrique Wenger à janela do escritório. Segurava uma chávena que ergueu numa irónica saudação.